somos todos iguais. Na chegada e na partida, no encontro e despedida, na jornada pela vida, sem saber. Somos todos iguais, na mentira e na verdade, no amor e na maldade, parte da humanidade, sem saber. Sentimento incomum, como eu sem perceber, somos parte de um só, no sentido de viver. E viver é tão difícil, se não nos aproximar. Cadê nós querer mudar? O amor está no ar. Somos todos iguais, na mentira e na verdade, no amor e na maldade, parte da humanidade, sem saber que a resposta está dentro de nós. Sentimento incomum, como eu sem perceber. Sentido de viver, e viver é tão difícil, se não nos aproximar, cadê nós querer mudar? O amor está no ar, somos todos iguais, na chegada e na partida, no encontro e despedida, a jornada pela vida, sem saber que a resposta está dentro de nós. Dentro de nós.